da música. Que bom termos nos encontrado. Que a mulher do músico, e a mulher do músico, a música. Já perdi as contas de quantas folhas risquei, quantas já rasguei, quantos cadernos comprei, quantas tintas de caneta se acabaram, quantas palavras escritas em vão. E eu não me cansei de escrever, sempre exercito a mente pra ela não morrer. Me faz viver, me faz descontrair, alimenta minha alma fazendo-me sentir pura sensação de paz interior. No momento de reflexão, me ponho a compor, na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro, na mesa, na cama, no sofá, embaixo do chuveiro. Usufruindo um pouco mais da consciência, inspiração para o refrão. E o cérebro pensa, pensa. Seu ideal, a música faz.